Se a justiça eu nunca vi, nem saberia contar. Ah, meu amor, não quero saber, prefiro achar que tá tudo bem. Até o dia que eu morrer, pra aliviar minha dor. É hostil esse mundo que me cerca com ninho de cobra. Peço que ainda tenha sorrisos de sóbrio. Tenho lido, eu não lido tão bem como eu imaginava com isso tudo. Espero muito bom humor pra durar o que eu mudava. E num futuro, quem sabe, resolverão melhor essas minhas mudanças drásticas. Pois suas visões de vida são sádicas. Tu é cego, primo. É obsoleto esse sistema e quem aceita essa porra deve ter problema. No mínimo é clínico, quadra a cooperação com bem é um dever. Tanto quanto a não cooperação com mal devia ser. Já dizia um líder, Luther King, e outra não fode. Hoje eu entendo que é viver sendo ferro fode. Suas ruas são antro de egoísmo, abismo do consumismo, perseguição de falso poder. Querem ver? Lembre em quem você pensou durante o dia. Além do pão que não sacia e grana, só sobrou você. É preciso rir pra não chorar e manter a fé sem vacilar, e manter a fé pra não se complicar. Eu sei o quanto vem de dentro essa parada. Tá na levada, tô pela estrada, sentindo o cheiro do futuro inacabado. Dias que não são mais lembrados. Quem chegar de falsidade vai ser cobrado. Eu percebi, o dia nasce, o dia morre todo dia. Então por que vivo todos como os últimos da vida? Fui dos últimos da fila, do sucesso inesperado. Eu tenho esperado algo, sempre eu me senti contaminado. Mas plantei sementes, curas hoje estão plantadas pelo continente. Eu sigo pertinentemente atrás daquilo que eu vejo permanentemente, sendo a única saída pra essas guerras na minha mente. Eu tenho pressa lentamente, pulo todos os obstáculos, tentáculos de um governo que faz o conveniente. 8 horas por dia, tem um dinheiro aí pra gente. Pensa que é salário, tem um escravo mentalmente. Preciso rir pra